Ação Social Pastor Sergiano convida todas as mamães para uma noite memorável. Na ocasião, teremos sorteio de cestas básicas, eletrodomésticos e brinde para todas as mamães. Parabéns, mamãe! Amor da minha vida, mãe! Venha e participe! Local, Rua São Crisanto, número 118, Genibaú. Ainda teremos louvor, adoração e a palavra de Deus. Ação Social Pastor Sergiano Amo Vidas. Venha e participe! Apoio Vereador Vanderlan Alves, Óptica Plenitude, Colégio José Rego Filho, Armarinho Raio de Sol, Deluz Buffet, Liliane Fashion Multimarcas, Panificadora Rainha das Massas, Mnet, Fortal Dente, Barbearia Seu Gino e Dona Bela Cosmético. Ação Social Pastor Sergiano Amo Vidas. Venha, será um prazer te receber. Ação Social Pastor Sergiano convida todas as mamães para uma noite memorável. Na ocasião, teremos sorteio de cestas básicas, eletrodomésticos e brinde para todas as mamães. Parabéns, mamãe! Amor da minha vida, mãe! Venha e participe! Local, Rua São Crisanto, número 118, Genibaú. Ainda teremos louvor, adoração e a palavra de Deus. Ação Social Pastor Sergiano Amo Vidas. Venha e participe! Apoio Vereador Vanderlan Alves, Óptica Plenitude, Colégio José Rego Filho, Armarinho Raio de Sol, Deluz Buffet, Liliane Fashion Multimarcas, Panificadora Rainha das Massas, Mnet, Fortal Dente, Barbearia Seu Gino e Dona Bela Cosmético. Ação Social Pastor Sergiano Amo Vidas. Venha, será um prazer te receber!